Para essa música Nesta Rua, a gente vai utilizar o acorde Lá menor, o acorde Lá com sétima, Lá maior com sétima menor, Ré menor, Mi maior com sétima menor. Ok, pessoal? Então vamos lá, fazer um ritmo bem simples aqui, né? Para baixo para cima, tocando as cordas com a mão direita, né? Vamos começar então. Sexta rua, fosse minha eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Pessoal, para quem acompanha aqui o blog, né? E também o meu canal lá no YouTube, se você digitar na busca lá do YouTube, Professor José Conceição, vai aparecer minha foto, você clica, vai lá no meu canal. E aí tem muitos vídeos lá, tá bom? E aí você já sabe que eu não sou cantor, então eu canto para fazer os acompanhamentos das músicas, tá? Para vocês aí, para quem está iniciando, para ajudar o pessoal, tá bom? Então, vamos para a próxima música.